e anda, irmão. A ordem é pra marchar. Aqui é chapa crente, é servo de Jeová, que veio exaltar, engrandecer o Criador, só pra ele ajoelhar. Não, senhor, seja lá qual que for, qual que seja o nome deles, quantidade de imagem de santos e de deuses, eu só conheço um, reconheço a Trindade. Nome do Pai, do Filho e do Espírito, da verdade, sem espaço pros covardes. Os falsos não se cria, nem todos que dizem Senhor, subirão no grande dia, que enche os próprios bolsos com apelos e mentiras. A justiça será feita, como diz em Malaquias, irmão. Levanta e anda, é tempo de buscar, e no meio dos lobos as ovelhas resgatar. É tempo de pescar almas como fosse peixes. É tempo de plantar no descrente a semente do bem, da paz, do amor do Pai que vem e faz a dor não sentir mais. Levanta e anda, o deserto é passageiro. Quem é de Deus, somente pra Deus vive de joelho. Levanta e anda, pois a ordem aqui é pra marchar. Levanta e anda, pois a ordem aqui é pra marchar. Levanta e anda, pois a ordem aqui é pra marchar. Aqui é chapa crente, é servo de Jeová. Levanta e anda, pois a ordem aqui é pra marchar. Levanta e anda, pois a ordem aqui é pra marchar. Levanta e anda, pois a ordem aqui é pra marchar. Aqui é chapa crente, é servo de Jeová. Levanta e anda na fé, pois sem fé você desanda. O mundo tá tomado por luxúria e ganância, então pesa na balança, pesa o mal, pesa o bem. Nas madrugadas louca, qual o peso que cê tem? E eles vêm, aponta, fica só filmando, esperando um tropeço pra sair me difamando. Homens de pouca fé, que só crê no que vê. Então veja alvos da lei, o ministério do poder do Pai, do Filho, do Espírito, do amor do Senhor, dos exércitos que me convocou. Oh, oh, demorou, pastor, aqui estou, os levante e levantou. Senhor soprou, só o pó ficou, murchou, caiu por terra. É labareda de fogo, é fogo nas canelas. E os papalégua inimigos sai correndo quando vê que seu veneno aqui não tem efeito. Nego difícil, no gueto fica de Sodoma e Gomorra. Babilônia é louca, mas a glória da segunda casa, disse meu Deus, será maior que a da primeira, irmão, segundo Ageu. Levanta e anda, pois a ordem aqui é pra marchar. Levanta e anda, pois a ordem aqui é pra marchar. Levanta e anda, pois a ordem aqui é pra marchar. Aqui é chapa crente, é servo de Jeová. Levanta e anda, pois a ordem aqui é pra marchar. Levanta e anda, pois a ordem aqui é pra marchar. Levanta e anda, a ordem é pra marchar.